Tem coisas que acontecem na vida, certa forma inexplicável. A perda de um amigo, mais que isso um aliado. Através do rap nasceu uma amizade. Várias festas na quebrada, miliano. Deixou saudade, originalidade, sempre amou o que fez. Bom gosto musical, notórios Big, Isaac Reis. Me lembro bem, sistema capitalista, quarta faixa do trampo, que ironia. Coisas da vida, participei do som, mó prazer, de coração. Corremos junto, lado a lado, satisfação no mundo da música negra. Seu nome tá na história, dedicação, disposição. Era a toda hora, na trajetória, jamais desistiu. Envolvido até a alma, mentalidade a mil. Programa de rádio, livre de poesia. O rastilho da pólvora, do sarau, da cooperifa. Aproveito a deixa e mando um salve pro Sérgio Paz, poeta da quebrada e pró da paz. Salve Preto J, meu parceiro, meu irmão. O Jai também é lembrado por vocês, minha gratidão. Sabedoria de vida, Guido, aliança racial. Dimensão alterada, plano espiritual. Não sou paranormal, mas sinto, vem de dentro. Iremos se encontrar um dia, questão de tempo. Mais um amigo, mais um amigo. E se foi, partiu daqui sem despedir, sem despedir, sem despedir. Sou interrompido, interrompido. Violência é sempre assim, nunca tem fim. Infelizmente é assim, a violência domina. Lembrei do DJ lá, amor tem uma chacina. Humano humildão, pura simplicidade. O mestre do canão, descansa em paz, sabotagem. Triste realidade, quando chega a notícia, você toma um choque, fica sem chão, não acredita. A justiça é cega, aleijada também. É surda, é muda, Brasil terra de ninguém. Projetos e leis somente na teoria. A corja no comando, me refiro em Brasília. Entra ano e sai ano, de dois em dois eleição. A maioria só vota por obrigação. Direito do cidadão é viver livremente, não viver na tensão. Perder amigo, parente, o crime se estende pra todo lado, é comum. Refrescando a memória, Carandiru. Faz tempo, mas aí nada mudou. Na rua, no bar, seja lá onde for. Periferia, terror, vingança, discórdia. A guerra urbana, o sangue que jorra. Uma mãe chora, perdeu seu filho. A lágrima rola, pior dor impossível. Ó Deus, meu Senhor, nos proteja do mal. Mantendo distância desse triste final. Mais um amigo. E se foi, partiu daqui sem despedir, sem despedir, sem despedir. Sou interrompido, interrompido. Violência é sempre assim, nunca tem fim, nunca tem fim. Mais um amigo, mais um amigo. E se foi, partiu daqui sem despedir, sem despedir, sem despedir. Sou interrompido, interrompido. Violência é sempre assim.